anões e elfos combatem fogo em Deep Grey. Da Brigade foda. Humanos, anões e elfos combatem o fogo em Deep Grey. Como que é? Caraca, Brigade, isso? Brigade. Em Deep Grey. Ah, Brigade! Yeah. Vai, Snake, puxa aí. Nova editora BR na área. Brasil. Editor Amigo anuncia vários jogos e quer necessariamente ser amiga da sua carteira. Mais uma expansão de Terraform Mars é anunciada. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias. Hoje quem tá comigo aqui é o Snake. Fala, galera! E aí, Snake, tudo bom? Tudo bom. Falando com amiguinhos é mais fácil, eu não fico parecendo um robô. É, eu também. Eu acho que gostei dessa dinâmica de ser duas pessoas comentando as notícias, né? Uhum. Esse aqui é o podcast de notícias do Jogatina BG, que ele é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram, o Jogatina BG News, né, Snake? Exatamente. Entre lá no nosso canal do Jogatina BG News para ver um resumo das notícias que tá rolando. Sim. E também aproveite e entre no nosso grupo do Telegram. Com certeza, cara. Nosso grupo do Telegram lá já tá com 170 membros nesse momento. Olha só, cara. Eu nunca imaginei que ia passar de 100, lembra? Quase um Cthulhu. Quase um Cthulhu, olha aí. É, aproveitando também, a gente falou do nosso grupo do Telegram, também temos nossas redes sociais, onde você pode seguir nosso Twitter no @jogatinabg. Você pode curtir nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg. E você pode assinar nosso canal no YouTube, youtube.com/jogatinabg. E aí temos aqui um bloquinho de novidades do Jogatinabg, né, Snake? A gente teve um podcast recente. Uhum. Nós fizemos um podcast sobre jogatinas, o nosso Jogatina 9. Falamos de Cry Havoc, uhum. Terraform em Mars, Imperial Settlers e Airsoft, por que não? Airsoft e a evangelização por Catan, né? Como sempre. Claro. Além disso, talvez saia antes ou depois desse podcast um vídeo novo no canal, onde eu e os... Quase falei Zavos, né? Olha só. Eu mesmo, né? Eu, você mesmo, Irene. Eu e o Excel falamos sobre os jogos que a gente tá mais de olho na Gen Con, né? Que vai aparecer na Gen Con lá. E a gente fez um top 5. Então, se vocês quiserem conferir, entra lá em youtube.com/jogatinabg, certo? É o vídeo do Pimpolho. É o vídeo do Pimpolho. Porque ele tá de olho. É, exatamente. Jesus. Começando a notícia aqui, então, vamos separar as notícias do intervalo de 1º a 7 de agosto de 2017. Começando com o cenário nacional, teve uma chuva de anúncios e lançamentos da Devir, onde ela anunciou o que vai trazer pro mercado nacional, a continuação da série, né, que ela já trouxe aqui, que é Star Realms Crisis, que vai trazer 4 novos baralhos, com eventos, heróis e muitas outras coisas. Além disso, ela confirmou, né, e já lançou oficialmente 3 outros jogos que foram Epic, de card game, que muita gente falou que é uma boa versão light de Magic, pra quem quer ingressar nesse universo fantástico de card game. Uhum. Além disso, foi lançado também Cacau, que é um jogo de controle de área e recurso, né, e tile placement. E por fim, Yangtze. Como que é? Yangtze. Exatamente. Que é um jogo de colocação de peças, de reconhecimento padrão, que também foi bastante destaque no mercado internacional e a Devir trouxe pra cá. Snake, próxima notícia? Nova editora está chegando para nossa alegria de brasileirinhos. Sim. A Dijon Jogos, do pessoal do canal do Coronel Mostarda. Olha só, Mostarda Dijon, que, né? Não, o no, cara, excelente nome, né? Bom nome, gostei. Só faltou o candelabro na sala de jantar. O Diego lá, que até participou do nosso podcast sobre o que motiva a gente jogar, ele criou uma fanpage... No Facebook. Exatamente, no Facebook, lá no facebook.com/DijonJogos. E ele vai publicar novidades a respeito dos jogos que ele já tá trabalhando. E também vai tentar reunir o pessoal aqui, pelo menos de São Paulo, onde ele tá localizado, pra fazer playtests e tal, né? Isso é bem interessante. A Mandala anunciou um jogo chamado Pode Vim, que é uma nova versão de Sabotage, aquele jogo lá que veio pela Ace Studios, uhum. Que vai passar no universo de Coop. E eles vão apresentar esse jogo na Essen desse ano. Campanha The Ancient Terrible Things encerra nesta quinta-feira e está atualmente em mais de 300% financiado. Então, sim. Corre pra chegar a 400. É um jogo que a Redbox Editora vai trazer, né? Então, se vocês quiserem saber... Uhum. Entra lá no link da Catarse. Lembra que vai acabar, acho que talvez acabar nessa quarta ou na quinta, eu contei errado, mas tudo bem, está acabando já. Então, se você quiser correr, tem que correr nesse exato momento. Encerrando com o Brasil e entrando para o mundo, a Bombshell Games anunciou É isso mesmo? É isso mesmo, tá? É, o nome tá com uma exclamação ali, mas é Tecno Bowl. Tecno Bowl, Arcade Football Unplugged. Caraca, que genial de nome. Tecno Bowl seria quase um touchdown. É. Ele brinca com isso daí. É um jogo para dois jogadores baseado no futebol americano, com um valor de 70 doletas. Sim, e esse jogo é legal porque os times... Depois entra um link aí, Snake, pra você ver. Os times, por exemplo, tem... é os times com nomes diferentes, sabe? Quer ver, ó? Vou abrir aqui, só pra gente conferir junto. Por exemplo, tipo, o time que foi colocado lá foi o Chiefs virou Chefs, né? Por que não? Sim, cara. Falcones. Falcones. Falcones, né? Ficou bom também. Não, o melhor é o Eagles, que ficou Eagles. Mas é a mesma coisa, cara, igualzinho. O Dallas virou Ômegas. Cara, é muito legal. O Bengals ficou Banditos. Ah, Banditos. Vikings. Vikings, Ragnarok. Ragnarok ficou também excelente. Vamos lá, a próxima notícia aqui foi da Renegade Games, que anunciou o reprint de um jogo que já foi lançado anteriormente, Dragon's Horde. Ele tá previsto para o último trimestre desse ano, ou seja, o outono lá, né, no Hemisfério Norte. Link na postagem. A editora T-Pass Games lançará durante a Gen Con 50, hashtag Gen Con 50, a versão Deluxe de Pairs, um party game de cartas de 2 a 8 jogadores. Sim, é um jogo com uma pegada infantil, né? Se vocês quiserem saber, também vai estar linkada na postagem aqui. A Gale Force 9 anunciou um novo jogo baseado na série de TV Firefly, que será um jogo cooperativo de 1 a 5 jogadores. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, jogo de miniaturas com componentes bem interessantes, vai estar abaixo pra vocês. Firefly, que foi uma série que fez mais sucesso com o público do que com a emissora. É, isso é verdade. Que a galera abraçou o seriado e queria mais, só que foi cancelado, infelizmente, acho que na segunda temporada já. Sim, sim. E a temática dele era bem interessante, uma série sci-fi como se fosse... Ele brinca como se fosse um sci-fi com Indiana Jones, né, cara? Se eu não me engano, é uma parada meio pirata espacial. Isso. Então é bem legal. A WizKids lançará Lancelot, de Mario Papini, em outubro, onde os jogadores serão cavaleiros da Távola Redonda, provando seu valor na corte do Rei Arthur. Por enquanto não tem valor e pode jogar numa mesa quadrada. A WizKids também anunciou, na verdade publicou mais novidades a respeito do Dungeon Hustle, que esse era um jogo de exploração de masmorra e o valor de pré-venda dele vai ser de 25 dólares. Continuando com a WizKids, anunciou a Approaching Dawn, The Witching Hour, um jogo de bruxas para 3 a 6 jogadores, do Ken Shannon. Sim, jogo bem interessante, que se você gostar dessa temática, recomendo vocês visitarem o link na nossa postagem. A Ares Games anunciou a expansão Return to Camp Apache pro jogo Last Friday, aquele jogo do como que é? Quase falei Jack, mas não é o Jack, é o... É o Jason. Jason, misturei Jack com Jason, né? Então aquele jogo lá de, tipo, gato e rato, né? Então... Tem uma nova expansão sendo anunciada. E por fim, a Aeros Games também fez uma parceria com a Phalanx, onde eles anunciaram jogos que eles vão distribuir, né? Jogos que são populares na Europa e vão publicar para fora desse âmbito, né? E o destaque para vários jogos ali foi para Hannibal versus Hamilcar. Não. Hannibal e Hamilcar. Ah, isso aí. Isso mesmo. Eu confundi um versus ali antes, que é Roma versus Cartagena. Isso mesmo, garoto. Isso aí. Por que ultimamente eu tô imitando tanto o Gil Grosman? Mas enfim. A Kumini anunciou Sherlock, um jogo de soluções de puzzle 2 a 6 jogadores. Sim, é um jogo que você vai fazendo praticamente um jogo de dedução, né? E você vai fazendo um comparativo das cartas que você tem. Por exemplo, essa aqui é como se fosse um jogo de 7 erros, tá ligado? Só que uma versão um pouco mais complexa, e eu recomendo também fortemente. A Lookout Games postou finalmente a imagem final da expansão Wonder, destinada pro jogo Isle of Sky, e tá previsto pra ser lançado durante a Essen de 2017. A Burning Games anunciou Ether Wars, oriunda do Kickstarter em 2016. É um jogo de 2 a 4 jogadores com rolagem de dados e assimetria entre as raças. Sim, cara, uma temática bem interessante com essa pegada sci-fi. É Civ? Wargaming? Quase. Oi? Já chamou a atenção, né? A Stonemaier Games anunciou, publicou na verdade, o livro de regras da expansão Wild Gambit pra Scythe, né? Esse que vai trazer aqueles barcos voadores e, cara, que miniaturas bonitas, né? Cara, se os japoneses não tiver o Yamato... Eu assim, sei lá, com a minha cabeça de físico, é complicado eu olhar um navio voador e pensar na aerodinâmica dele, cara, porque é um trambolho muito gigante, muito pesado pra ser voar, né? Mas tudo bem. Ah, se funciona na água, por que não funcionaria no céu, né? É, porque a viscosidade é diferente, né, dos fluidos. Continua, Snake. Agora quero ver como fala isso. A Freaks Games. Freaks. É que a Freaks Games, só um detalhe, é uma empresa do Jacob Fraxelius, que é o cara que criou Terraform Mars, e ele fez essa empresa com os irmãos dele. Ah, faz um certo sentido. Entendeu? Anunciou uma nova expansão para Terraform Mars, baseado no planeta Vênus e focado em sua atmosfera. Sim, porque o planeta Vênus, ele é totalmente gasoso, né? E então você não tem nada na superfície. Por isso que o foco é você fazer colônias ali na atmosfera. Você vai fazer o planeta das nuvens, Star Wars. Exatamente. Daqui a pouco o Lando tá governando lá. Claro. A Steve Jacks Games publicou mais detalhes sobre quais jogos dela que estará na Gen Con. Entre eles, destaque para Muertoons, Ogre Miniaturas e Port Royal, né? Então, quem quiser mais novidades, saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo. A Z-Man Games anunciou uma nova versão de Through the Desert sob o selo Euroclassics, um clássico de Rainer Knizia. É o Knizia, eu já ouvi falar desse cara. Você vê o Jack do Meeple falando direto dele. Sim, cara, né? É impossível. De 2 a 5 jogadores. Sim, esse é um jogo clássico e vai ter uma nova roupagem, sabe? Então vai ter uma questão das artes. É só continuando aqui, a Z-Man também anunciou oficialmente o Gaia Project, que vai ser um sucessor espiritual de Terra Mística, e publicou detalhes do jogo no site oficial. Ela falou a respeito vai ter muita coisa assim, bem parecido com Terra Mística, mas, por exemplo, o mapa vai ser com tabuleiro modular, e vai ter um tabuleiro de jogador bem parecido com o que a gente tem em Terra Mística, só com algumas mudanças. Então, se vocês gostam de Terra Mística, eu acredito que sim, confira o link na postagem. Há controvérsias. Sempre tem. E vários anúncios da editora Amico. Gear de Alexander Pfeister. Gente, eu achava meu nome complicado. 2 a 5 jogadores também. Sim. Druids, de 3 a 5 jogadores. Memodais, jogo infantil para 2 a 4 jogadores. Colin Rowling, também de Reina Knizia, de 2 a 6 jogadores. Tem vários jogos que a Amigo anunciou. Além disso, eu não cheguei a colocar aqui na postagem aqui pra gente ler na pauta, mas eles pegaram muitos jogos que estavam no ocidente e publicaram pra língua alemã, né, já que o público lá pra board game é bem grande. Continuando aqui, tem uma nova expansão anunciada pro jogo Domínio chamado Nocturne, e tá prevista para final de 2017. Na postagem vai ter link também pra vocês conhecerem as novidades dessa caixa nova. A editora Lunen Labs anunciou uma nova versão de Zendo, está disponível entre final de 2017 e início de 2018. Oi, Snake, eles estão fazendo isso? Oi? Eles estão fazendo? Está disponível. por que que... Eu pensando, acho que eu esqueci de ler a pauta direito, não... É babaquice minha mesmo. Pra variar. Continuando aqui, a editora Super Meeple anunciou uma nova versão, uma versão card game, na verdade, do jogo Amun-Re, e tá prevista para a feira Spiel, em outubro desse ano. A Asmodee anunciou mais uma expansão para Time Stories. Estrela Drive se passará em 1982 em Hollywood. Sim, essa é uma franquia gigantesca com várias expansões e é jogos aclamados, né, do Time Stories. Só que aquele jogo assim meio Legacy da vida, né? Mas Estrela Drive, o que que é? É o nome da expansão, sabe? É só pra... Ah, é o nome da expansão. Isso. Eles passaram já, tipo, por exemplo, em tempos de cruzadas, então é como se fosse agentes que controlam o tempo, sabe? Entendi. É, controlando aqui, né, controlando as pautas e continuando aqui, a Bellwether Games lançou um jogo chamado Wind Up, não é verdade? Wind Up War, um card game de 2 a 6 jogadores por $20. É um jogo que você faz aquele esquema de catapultas, né? Então, vale a pena conferir abaixo. A Fantasy Flight disponibilizou em site as regras do LCG de Legend of the Five Rings. Essas regras, o pessoal tava curioso pra saber como funcionaria, né? Mas é bem naquela pegada que você já conhece de LCG. Previamente, vários outros podcasts que a gente falou sobre os previews que ela mandou a respeito dos clãs, né? Do caranguejo, da fênix, do leão e tal. Então, se vocês quiserem, é uma temática que é bem interessante e a arte tá muito bonita. A Fantasy Flight também anunciou um jogo chamado Legacy of Dragonholt. Um jogo de aventura cooperativa de 1 a 6 jogadores situado no mesmo universo de Terry Noth. Outra da Fantasy Flight lançou um novo cenário para o app de Mansion of Madness, Second Edition, a Dark Reflections. Exatamente, então se vocês gostam, é legal que por ter o app, ele monta cenários, então você pode ter novas aventuras, tipo, aventuras infinitas, né? Sabe como a gente fazia, por exemplo, de pegar as missões do Zombicide e tal, né? É praticamente a mesma ideia. O que Kickstarter. Selecionamos, a gente selecionou aqui três destaques. Na verdade, eu selecionei porque eu convidei o Snake de última hora aqui. É normal. Cara, Snake, esse é o jogo pra você. Olha só esse primeiro jogo. Chamado The Brigade, que é um nome que eu não vou conseguir falar. Desculpa, gente. Peço perdão pelo vacilo. A Brigada. A Brigada. Versão brasileira. A Brigada. Que é um jogo que une a temática de fantasia com bombeiros. Cara, anões, elfos, humanos. Apagando fogo. Apagando fogo, cara. Eu achei muito interessante essa temática, então... Ele mistura aquela parada meio do... Flashpoint? Cara, dá uma olhada aí no link pra você dar uma noção, mas ele é como se fosse um controle de área, assim, enquanto vai se espalhando fogo e você vai tentando dominar isso. Pois é, muito bonito os componentes e as cartinhas, muito legal. Sim. Confira lá no Kickstart, então. Uhum. Kickstart. Kickstart. Mas aí, que manda a próxima aí. Hoje a língua tá... os dois dislexos aqui. Eu ia falar que não bebi, mas eu bebi, mas enfim, não muito, pode ficar tranquilo. Cauldron, Bumble and Boyle é um jogo da Magic Circle Games para 2 a 4 jogadores, onde o objetivo é cultivar e coletar ingredientes para fazer suas poções. Sim, cara, é um jogo bem bonito. Eu acho que eu já vi um jogo parecido. Ah, tem bastante jogos assim de coletar, de virar poções, sabe? Tipo um Potion Explosion, mas eu achei legal de colocar ele em destaque pelos componentes, pela mecânica dele, achei bem interessante. E por fim, o último destaque que a gente separou aqui do Kickstarter foi Dawn of the Archmage, que é um skirmish game de 2 a 4 jogadores, onde você controla magos, ou seja, arquimagos, né? Onde você, cada um tem uma vertente, por exemplo, um é necromante, outro é elemental, outro é, entendeu? Vai um monte de coisa assim, muito interessante, jogo de miniaturas que você faz aquele combate básico assim, muito foda, cara. Zabza, você que é o bruxão, qual que é a diferença de mago e arquimago? Arquimago? Não sei. Continuando aqui pro Cantinho dos Eventos. Snake, puxa o Cantinho dos Eventos. Além do Muro, número 40 será feita em dia 26 de agosto em Jundiaí, São Paulo. Estamos batendo nesse martelo, então por favor compareçam. Sim, eu queria ir, mas é longe de casa. Se bem que você bate no prego, né? Não no martelo. Exatamente. O próximo evento que vai divulgar aqui, claro, é o Diversão Offline, que tá com um monte de novidade lá, que vai ocorrer no Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro, nos dias 19 e 20 de agosto. Eu estarei de folga, mas não terei dinheiro, então... Cara, é longe e é caro pra ir, infelizmente. Mas... Padrinho... Desculpa. Pois é, que tá. Saúde. Vamos continuando aqui. Em Niterói, também no Rio de Janeiro, vai ocorrer o 21º The Meeple, no sábado, dia 12 de agosto de 2017. E, por fim, no Rio de Janeiro também vai ter a edição de número 99, caraca, do Castelo das Peças, no Rio de Janeiro. 99 edições. Imagine. Eu quero ver o 100. É, eu também tô esperando, mas... Ou vai ser só um número, mais uma edição e pronto, né? Ou não. Ou não, vai que seja um evento bombástico e tomara que seja, né? As pessoas sempre gostam de números redondos e grandes. Cara, eu gosto de números divididos por 3. Múltiplos de 5. Múltiplos de 5, você gosta? Aham. Uh-huh. É bom pro troco, né? Aqui, encerramos aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias, uma versão um pouco mais crachada, com muitas piadas. Eu peço desculpa aí pelo vacilo, mas... Perdão pelo vacilo, mas lembrando, você pode mandar pra gente notícias que a gente deixou de comentar aqui. A gente pode publicar tanto lá no nosso canal de notícias, no Telegram, no Jogatina BG News, ou publicar na próxima edição aqui. Assim como você pode divulgar seu evento, ou seu jogo mesmo, se você tem uma editora, você é um... Developer. É, você é um desenvolvedor, tá lançando uma campanha. Entra em contato com a gente, né? Ou até mesmo você tá produzindo algum jogo e quer, sei lá, angariar playtester. Quer divulgar só pra fazer um print play, conversa com a gente vai ter o prazer de expor o seu produto, o seu choquinho. Sim, aqui a gente divulga, dá aquela visibilidade pra você, não que seja grande coisa, mas também, né? Tamo aí pra isso, tamo quem sabe disso. Mas gente fica por aqui, até a próxima edição, até o próximo turno, boa noite, boa noite.